bichões, aventureiros, piratas e ladrões, cavaleiros destemidos e até os sete anões. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. Há bonecas elegantes que desfilam na passarela e usam belos vestidos com colares e anéis. E para os mais radicais, há carros de corrida e motos e aviões, trotinetes, bicicletas e até mesmo caminhões. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. Animais selvagens de todos os lugares, zebras, elefantes e até ursos polares. E para os mais corajosos, há dinossauros, rinocerontes, crocodilos e bisontes, golfinhos e baleias, conchas, algas e sereias. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. O palácio encantado do rei da fantasia, para todas as crianças a sua maior alegria. Há ainda algodão doce, pipocas e reboçados e tantas outras guloseimas que te vão deixar pasmado. E para os mais divertidos, há palhaços e circo, foguetes e trapalhões, há até fogo de artifício, carroceiros e balões.